Ficheiro 5, página 36. Depois de esgotar o tema do quarteirão, a minha equipa de preparação lança-se numa algaraviada sobre as suas vidas, incompreensivelmente fúteis. Quem disse o quê sobre alguém de quem eu nunca ouvi falar? E que tipo de sapatos acabaram de comprar? E uma longa história da parte da Otávia sobre o erro que foi obrigar toda a gente a usar plumas na sua festa de aniversário. Pouco depois tenho as sobrancelhas a arder, o cabelo liso e sedoso e as unhas prontas para serem pintadas. Aparentemente, a equipa recebeu instruções para me preparar apenas as mãos e o rosto. Talvez porque, com o tempo frio, tudo o resto estará coberto. O Flávio gostava muito de usar o seu distintivo batom roxo, mas resigna-se a aplicar-me o cor-de-rosa quando me começam a colorir o rosto e as unhas. Percebo pela paleta de cores que o Sina decidiu dar-me um ar ameninado, não sensual. Ainda bem, nunca conseguirei convencer ninguém se tentar ser provocante. O Heimitz deixou isso bastante claro quando estava a preparar-me para a minha entrevista nos Jogos. A minha mãe entra no quarto, um pouco timidamente, e diz que o Sina lhe pediu para mostrar à equipa como ela me arranjou o cabelo no dia da ceifa. Eles reagem com entusiasmo e depois ficam a vê-la, completamente absortos, a executar por partes o elaborado penteado entrançado. No espelho, consigo ver os seus rostos sérios a seguir-lhe cada gesto, mostrando-se ansiosos pela sua vez de experimentar. Realmente, os três são tão prontamente atenciosos e simpáticos para a minha mãe que me sinto culpada de por vezes me achar tão superior a eles. Quem sabe o que eu seria ou do que falaria se tivesse sido criada no Capitólio? Talvez a minha maior infelicidade fosse também ter fatos com plumas na minha festa de aniversário. Depois de me arranjarem o cabelo, desço ao resto do chão e encontro o Sina na sala de estar. A simples visão dele dá-me alguma esperança. Está com o mesmo aspecto de sempre. Roupas simples, cabelo castanho curto, apenas um toque de eyeliner dourado. Abraçamo-nos e a minha vontade é logo contar-lhe todo o episódio com o Presidente Snow. Mas não. Já decidi contar primeiro ao Heimitz. Ele saberá melhor com quem deveremos partilhar o fardo. No entanto, é tão fácil falar com o Sina. Ultimamente temos conversado muito pelo telefone que veio com a casa. Isso é a ponto de piada, porque quase mais ninguém que conhecemos tem telefone. Há o Pita, mas obviamente não lhe ligo. O Heimitz arrancou o seu da parede há anos. A minha amiga Mads, filha do governador, tem telefone em casa, mas quando queremos conversar, fazemo-lo em pessoa. A princípio, o aparelho mal era usado. Depois, o Sina começou a ligar para falarmos do meu talento. Todos os vencedores devem ter um. O nosso talento é a atividade a que nos dedicamos, uma vez que não temos de trabalhar, nem na escola, nem na indústria do nosso distrito. Na verdade, pode ser qualquer coisa sobre a qual nos possam entrevistar. O Pita, veio a saber-se, tem mesmo um talento, que é a pintura. Esteve anos a decorar aqueles bolos e biscoitos na padaria da família, mas agora que é rico, já pode dar-se ao luxo de espalhar tinta verdadeira em telas. Eu não tenho um talento, a não ser que contasse caçar ilegalmente, mas não conta. Ou talvez cantar, o que eu não faria para o Capitólio, nem morta. A minha mãe tentou interessar-me por várias alternativas apropriadas, a partir de uma lista que a Effie Trinket lhe enviou. Culinária, arranjos florais, flauta, nenhuma pegou. Embora a prime mostrasse aptidão para as três. Finalmente, o Sina interveio e ofereceu-se para me ajudar a desenvolver a minha paixão por desenhar roupas, que de facto precisava de desenvolvimento, porque simplesmente não existia. No entanto, aceitei porque isso me dava a possibilidade de falar com o Sina e ele prometeu que faria o trabalho todo. Agora, está a dispor as coisas pela minha sala de estar. Roupas, tecidos e cadernos, com desenhos feitos por ele. Pego num dos cadernos, examino o vestido supostamente criado por mim. Sabes? Acho que mostro muita promessa. Comento. Veste-te, sua inútil. Retruca a Sina, atirando-me um molho de roupa. Posso não me interessar por desenhar roupas, mas adoro as que o Sina faz para mim, como estas. Umas calças pretas, soltas, feitas de um tecido quente e grosso. Uma camisa branca, confortável. Uma camisola de lã macia, tecida de fios verdes, azuis e cinzentos. Botas de pele com atacadores que não me apertam os dedos dos pés. Fui eu que desenhei a minha roupa? Pergunto. Não, tu aspiras a desenhar a tua roupa e a ser como eu, o teu herói da moda, responde o Sina. Ele entrega-me um pequeno maço de cartões. Vais ler destas fichas em voz off, enquanto eles estiverem a filmar as roupas, e tenta pelo menos fingir que estás interessada. Nesse preciso instante, a Effie trinca-te. De peruca cor de laranja, entra na sala e lembra a toda a gente que temos um horário para cumprir. Dá-me dois beijos na face, enquanto faz sinal para a equipa de filmagens entrar. Depois, manda colocar-me na posição devida. A Effie é a única razão porque nunca nos atrasamos para os eventos no Capitólio. Por isso, tento fazer-lhe todas as vontades. Começo a saltitar de um lado para o outro como uma marioneta, exibindo as roupas e dizendo coisas sem sentido, como não é o máximo? A equipa de som grava-me a ler, a partir das fichas, numa voz animada, para poder inseri-la mais tarde. Depois sou expulsa da sala para filmarem as minhas roupas em paz. A prima saiu mais cedo da escola para assistir ao acontecimento. Agora está na cozinha, sendo entrevistada por outra equipa. Está linda, com um vestido azul claro que lhe realça os olhos e o cabelo louro preso atrás numa fita da mesma cor. Inclina-se um pouco para a frente sobre as biqueiras das suas botas brancas brilhantes, como se estivesse prestes a levantar voo, como... Bum! É como se alguém, de facto, me batesse no peito. Ninguém bateu, claro, mas a dor é tão real que dou um passo para trás. Cerro os olhos e não vejo a prima. Vejo a Rue, a rapariga de 12 anos, do Distrito 11, que foi minha aliada na arena. Ela era capaz de voar como um pássaro de árvore em árvore, agarrando-se aos ramos mais delgados. A Rue, que não salvei, que deixei morrer. Vejo-a deitada no chão, com a lança ainda espetada no estômago. Quem mais não conseguirei salvar da vingança do Capitólio? Quem mais morrerá se eu não convencer o presidente Snow? Percebo que o Sina está a tentar vestir-me um casaco, por isso levanto os braços. Sinto a pele por dentro e por fora a envolver-me. É de um animal que nunca vi. Arminho, diz-me ele, enquanto passo a mão sobre a manga branca. Luvas de pele. Um cachecol vermelho vivo. Algo peludo a tapar-me as orelhas. Vais lançar de novo a moda dos protetores para os ouvidos. Detesto protetores para os ouvidos, penso. Tornam difícil a audição. E desde que fiquei surda num ouvido, na arena, detesto-os ainda mais. Depois da minha vitória, o Capitólio curou-me o ouvido. Mas ainda dou por mim a testá-lo. A minha mãe corre para mim com algo na mão. Para te dar sorte, diz. É o alfinete que a Mads me deu antes de eu partir para os jogos. Um mimo gaio, voando num círculo de ouro. Tentei dá-lo à Rue, mas ela não aceitou. Disse que o alfinete era a razão porque decidira confiar em mim. O Sina prende-o ao nó do meu cachecol. A Effie Trinket está por perto a bater palmas. Atenção, toda a gente, vamos filmar a primeira cena no exterior, em que os vencedores se cumprimentam no início da sua viagem maravilhosa. Muito bem, Katniss, um grande sorriso. Estás muito animada, não é? Não exagero quando digo que ela me empurra pela porta lá para fora. Por um momento, não consigo ver muito bem por causa da neve, que agora está a cair a sério. Depois, distingo Pita a sair da sua porta da frente. Na minha cabeça, Ouço a diretiva do presidente Snow. Convence-me a mim. E percebo que tenho de o fazer. O meu rosto abre-se num sorriso enorme e começo a andar na direção do Pita. Depois, como se não aguentasse mais um segundo, começo a correr. Ele apanha-me, dá-me uma volta no ar e depois escorrega. Ainda não domina completamente a perna artificial. E caímos na neve, eu em cima dele. E é então que damos o nosso primeiro beijo em meses. É cheio de pelo, flocos de neve e batom. Mas, por baixo de tudo isso, sinto a firmeza que o Pita imprime em tudo. E sei que não estou sozinha. Por mais que o tenha magoado, ele não me expõe diante das câmaras. Não me condena com um beijo hesitante. Continua a tomar conta de mim, tal como fazia na arena. A ideia, por alguma razão, dá-me vontade de chorar. Em vez disso, ajudo-o a levantar-se, dou-lhe o braço e conduzo-o alegremente pelo caminho. O resto do dia é uma névoa. De chegar à estação, despedir-me de toda a gente, o comboio a partir, a velha equipa, eu e o Pita, a Effie e o Hamish, o Sina e a Portia, a estilista do Pita, comendo um jantar indescritivelmente delicioso de que não me lembro. E depois, estou envolvida num pijama e num volumoso roupão, sentada no meu luxuoso compartimento, esperando que os outros adormeçam. Sei que o Hamish ficará acordado durante horas. Ele não gosta de dormir quando está escuro lá fora. Quando o comboio parece sossegado, calço as minhas pantufas e dirijo-me em silêncio para a porta dele. Tenho de bater várias vezes antes de o Hamish responder carrancudo, como se estivesse certo de que lhe trago más notícias. Que queres? Indaga, quase me entontecendo com uma nuvem de vapores de vinho. Tenho de falar contigo, sussurro. Agora? Pergunta ele. Faço que sim com a cabeça. Espero que seja importante. Ele fica à espera, mas tenho a sensação de que cada palavra que proferimos naquele comboio do Capitólio está a ser gravada. Então, resmunga o Hamish. O comboio começa a travar e por um segundo imagino que o presidente Snow me está a observar e que não aprova que eu conto o nosso segredo ao Hamish e decidiu então matar-me naquele momento. Mas é apenas uma paragem para reabastecimento de combustível. O comboio está tão abafado, comento. É uma frase inocente. Mas o Hamish semicerra os olhos, dando sinal de que percebeu. Já sei do que precisas. Passa bruscamente por mim e segue aos tombos pelo corredor até encontrar uma porta. Ao abri-la, com dificuldade, deixa entrar uma rajada de neve. Depois tropeça lá para fora e cai no chão. Um assistente do Capitólio apressa-se para vir ajudar, mas o Hamish dispensa-o delicadamente e continua a cambalear. Quero só apanhar um pouco de ar fresco. Não demora um minuto. Desculpe, está bêbado, digo, desculpando. Eu vou buscá-lo. Salto lá para fora e sigo pela linha atrás dele, encharcando as pantufas de neve. Ele conduz-me para além do comboio, para que ninguém nos ouça. Depois volta-se para mim. Que foi? Conto-lhe tudo. Da visita do presidente, do Gale, da possibilidade de sermos todos eliminados se eu fracassar. O rosto dele torna-se sóbrio. Envelhece ao brilho dos faróis vermelhos da retaguarda do comboio. Então, não podes fracassar. Se me puderes ajudar nesta viagem, começo. Não, Katniss, não é só esta viagem. Que queres dizer? Pergunto. Mesmo que consigas, eles estarão de volta daqui a uns meses para nos levar aos jogos. Tu e o Pita serão mentores todos os anos a partir de agora. E todos os anos insistirão no vosso romance e transmitirão os pormenores da vossa vida privada. E tu nunca, nunca poderás fazer nada se não viver feliz para sempre com aquele rapaz. De repente, sinto o pleno impacto do que ele me está a dizer. Nunca terei uma vida com o Gale, mesmo que queira. Nunca me deixarão viver sozinha. Terei de estar eternamente apaixonada pelo Pita. O Capitólio insistirá nisso. Terei alguns anos, talvez, porque ainda só tenho 16, para viver com a minha mãe e a prima. E depois? E depois? Compreendes o que quero dizer? Insiste o Haymitch. Aceno que sim com a cabeça. Ele quer dizer que existe apenas um futuro, se quiser salvar a vida dos que amo e a minha própria vida. Terei de casar com o Pita.